esse título Homem de Bem, tem um texto dele no Evangelho, que segundo o Espiritismo, de duas páginas, bem interessante de ser lida, porque ela vem direto para nosso sentimento e para nossa mente. Está dentro do capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17, se alguém quiser procurar em casa. E essa frase, Sede Perfeitos, ela foi dita por Jesus numa das suas tantas pregações. Ele disse, assim, para a gente começar, ele falou, a gente já ouviu isso várias vezes aqui, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. A gente já ouviu várias vezes, a gente sabe que foi Jesus que falou, então a gente meio que baixa as orelhas. Mas lá dentro a gente pensa, mas como é que eu vou fazer para amar o meu inimigo? Até porque a tradução, a palavra amor aqui, ela foi colocada e não é o certo. Fazer o bem àqueles que me odeiam. Rezar por aqueles que me perseguem e me caluniam. A gente não consegue, vamos dizer assim, um décimo disso. Mas se a gente acredita em Jesus, se a gente chama Ele de mestre, de irmão maior, então Ele deve estar certo. A questão não é o que eu penso, mas é tentar entender o que Ele está querendo me dizer com isso. Por que que eu tenho que fazer o bem para quem faz o mal para mim? O que que é o mal que os outros fazem para mim? A gente já começa um pouco mais para trás. Esse mal que me fazem, será que estão fazendo por quê? Por que que eu considero que é mal? Será que não é uma interpretação de alguma coisa que eu queria e que não recebi? Ou uma troca? Uma expectativa? A gente sabe que a gente está nesse mundo e todo mundo junto para se relacionar, para aprender um com o outro. Que aquilo que os outros fazem, eu tenho que, de alguma forma, entender o que que isso significa, de que forma que isso repercute em mim. E esse outro, muitas vezes, ele está muito longe de mim. E ele está fazendo alguma coisa que está influenciando o que eu sinto. E essa influenciação, às vezes, mexe muito comigo. Mas não é ele que fez para mim. Ele fez. É a questão de como eu estou entendendo isso. É interessante a gente falar nisso para a gente começar a compreender com mais ênfase que tudo o que acontece na nossa vida diz respeito a nós, ao que nós fazemos, ao que nós interpretamos, ao que nós entendemos. Porque tem um monte de gente fazendo um monte de coisa e que aquilo ali não me afeta. Por quê? Quando ele fala em sede perfeitos, em amar o meu inimigo, a gente às vezes até acha que a palavra inimigo é muito forte. Eu não tenho inimigos. Tá, eu tenho desafetos, eu tenho pessoas com quem eu não me dou, pessoas que eu não gosto. Mas não é amar no sentido de abraçar, de beijar, de querer bem levar para casa. Não é nisso. É no sentido de não responder ao suposto mal que me foi feito com outro mal. A gente estudou, mesmo que muito tempo atrás, lá na matemática, que os iguais se somam. Então, negativo com negativo, que eu sempre acho que é o outro que é ruim, mas eu respondo para o outro do mesmo jeito que ele fez para mim, a gente está se juntando. A gente se gruda. Mal com mal é mais mal. Ele não é mal pelo que ele fez, e eu sou bom porque ele fez para mim. Se eu respondi do mesmo jeito. Então a gente começa a se controlar mais, a se policiar, a saber que o que eu faço é que vai fazer diferença aqui dentro. O homem de bem, e a gente fala muito no bem, e a gente aprendeu também, desde pequeno, sobre o bem, que a gente deve ser bom, deve fazer o bem. talvez não tenha nos explicado direito por que, que a gente tem que fazer o bem e ser bom. Por quê? Ah, porque Deus quer. Por quê? Então fica uma coisa vaga, fica uma coisa sem sustentação. Eu tenho que fazer o bem por obrigação, não por entender que o bem é necessário, não para o outro, não é para o outro que eu estou fazendo bem, é para mim. É a mudança interior em mim. Se eu quiser chegar nesse ponto em que ele disse, ele continua aqui nessa frase, está lá em Mateus capítulo 5, ele finaliza dizendo, sede pois vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. É isso que ele nos orienta. Sede vós perfeitos, como Deus. Tentem ser. Não vamos conseguir, porque Deus é único. Mas vamos tentar ser melhor do que somos. Já é o primeiro passo. Sermos melhor do que nós mesmos somos. E é difícil. É difícil porque exige de nós determinação, convicção, para nós deixarmos de ser quem nós somos. Porque cada um tem a sua idade física e espiritual. E ao longo de todo esse tempo, nós viemos construindo quem nós somos. Como é que nós vamos fazer para ser diferente de uma hora para outra? A gente não vai fazer nada através de uma mágica. Nós não vamos mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Não vamos nos tornar bonzinhos a partir de amanhã, porque eu entendi que eu preciso ser. Não. É uma construção nova que eu vou fazer. Uma mudança gradual e lenta. Gradual e lenta. E que é necessário. Enquanto a gente ficar olhando para fora e rapidamente pensando que aquele outro ele não merece. Não merece um sorriso, não merece um perdão, não merece uma atitude. Ele vai continuar sem, mas ele vai encontrar em outro lugar se ele precisar e se ele merecer. Mas o que eu deixei de dar é uma oportunidade que eu perdi. Oportunidades passam. Se a gente pegar, a gente pega. Vem outra. Mas talvez demore um pouquinho. Eu falei que esse capítulo é muito interessante porque ele fala muitas coisas interessantes. Aqui num parágrafo que ele diz assim, ó, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos que quando a gente às vezes para se analisar, a gente percebe que nós temos muitos vícios e muitos defeitos, alguns maiores e outros menores. Porém, os menores a gente às vezes não consegue eliminar também. Observando-se então os resultados de todos os vícios e mesmo os dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Todos os nossos vícios e defeitos têm o princípio no egoísmo e no orgulho. Então, quando eu resolvo não ser bom, é o orgulho e o egoísmo que está falando. É o vício mais duro que eu tenho, que não me deixa, não me deixa não, que eu não quero alterar. É o eu. Só eu sou bom, só eu mereço, só eu presto, e assim vai. Sempre que a gente critica alguém, critica uma situação, a gente está desmerecendo esse alguém. Só nós temos valor. Enquanto a gente continuar tendo essa visão, a gente não muda, ou muda muito pouco. Uma encarnação, mesmo longa, mesmo de 80, 90 anos, às vezes ela nos traz mudanças muito pequenas. Não que ela nos traga, né? Na verdade, a palavra seria outra. Nós realmente mudamos muito pouco dentro de um período de bastante tempo de encarnação, porque nós não nos dedicamos exatamente àquilo que é necessário fazer, que é a mudança. Ele falou aqui de vícios e de pequenos defeitos ou simples defeitos, e às vezes a gente não consegue mudar, a gente se compraz em ser quem a gente é. Nós gostamos de ser como nós somos, É por isso que nós não mudamos. Porque nós entendemos que assim está certo e assim está bom. Que é o mundo que precisa ser mudado, porque eu já estou bem. Então, essa mudança mental, ela tem que acontecer. Nós temos que nos dar conta de que sim, nós temos que mudar. O mundo, e nós achamos que ele está virado de cabeça para baixo, que está muito ruim, que está muito isso, está muito aquilo, e nós reclamamos. Mas, na verdade, o mundo é composto de pessoas. Nós estamos aqui num pequeno número dessas pessoas. Se nós decidíssemos todos mudar o mundo, a gente não mudaria o mundo. Mas a gente poderia fazer muito. Porque, através da atitude de cada um, a gente transforma vagarosamente, de uma forma como aquela pedra que cai na água e vai formando aquelas ondas até chegar na margem. Devagarinho a gente vai transformando ao nosso redor. A primeira transformação é nossa, é verdadeira, tem que acontecer mesmo, para que através dessa transformação, desse exemplo, a gente não consegue mudar, mas através desse exemplo as pessoas percebem, assim como nós percebemos. Sempre que nós nos alteramos de um estado para o outro, é porque a gente observou, viu que existe uma nova forma de fazer, algo diferente, e provocou resultado diferente. Então, cada um faz a sua parte, cada um dá o seu alimento para esse mundo que nós vivemos, para que ele possa se transformar. Porque nos foi prometido que vai haver uma transformação. Quando? Não sei. Como vai ser? Também não. Mas, se a gente estiver no nosso caminho, a gente vai fazer parte dessa mudança. Com certeza. É isso que nós queremos. Nós queremos melhorar um pouquinho a cada dia. No início daqui, quando ele fala do homem de bem, olha o que ele diz para nós. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Interroga a consciência sobre os seus próprios atos e pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se não fez todo o bem que podia ter feito, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se a gente passar nessa pequena peneira aqui, a gente já consegue reter muita coisa. Porque muitas vezes a gente ainda não consegue levar adiante a vontade que a gente tem. A situação, às vezes, ela ainda esbarra nesse nosso egoísmo, nessa nossa pouca vontade, de repente, de fazer diferente, né, de mudar. Porque verdadeiramente a gente acaba dando mais valor à opinião das pessoas do que aquilo que a gente julga que é certo. Então, vamos em frente. Estamos começando mais um ano, 2020. A gente sempre, final de ano, a gente faz um monte de desejos, né? De promessas, de que o ano possa ser bom. Ele vai ser bom à medida que nós colocarmos coisas boas nele. O ano é o mesmo. Tem um dia a mais só esse com relação ao ano passado, mas tem a mesma quantidade de tempo para a gente executar. Então, para a gente fazer um ano bom, só depende de nós. E, sem reclamar, aconteceu tal coisa, não tem problema, vamos em frente. Quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, é porque a gente precisa passar por aquilo. E o aprendizado está em abrir esse campo mental, essa percepção toda, para aceitar essas mudanças que vêm, às vezes duras, às vezes nem tanto. Mas, enfim, estamos aí para viver e para aprender.